dias toda manhã. Sorriso aberto e roupa nova. Passar em preto de terno branco. Vindo cá vai esperar o trem. Todos os dias toda manhã. Ele sozinho. Cidade de fim de mundo. E quem viaja pra capital não tem olhar para o braço que acenou. E o gesto humano fica no ar. O abandono fica maior. E lá na curva desaparece com sua fé. Homem que é homem não perde a esperança, não. Sonho não, qualquer dia ele para. E assim pinduca toda manhã. Sorriso aberto e roupa nova. Passar em preto de terno branco. Vem renovar a sua fé. Homem que é homem não perde a esperança, não.